Roberto sempre ali junto dele, continuando seus estudos e já pensando em trabalho. Não foi difícil para o irmão mais velho conseguir uma vaga para o caçula na empresa de calçados. Com os dois trabalhando e o reforço na renda, puderam abrir mão da ajuda de Hugo. Pediram ao padrinho que não mais fizesse compras e que a Nina não ligasse mais no trabalho deles, passando essa ajuda na cara. Hugo pediu desculpas e parou de fazer as compras, mas todo ano no Natal, os rapazes recebiam um presente e uma visita do padrinho de Roberto. Bom sujeito, daqueles difíceis de encontrar. Virava e mexia, Roberto vinha correndo dizer que alguém tinha feito um depósito por engano em sua conta corrente. Boas lembranças desses tempos. Gastavam o dinheiro extra juntos no McDonald's ou no fliperama zerando Shinobi, Robocop, Tartarugas Ninjas, Simpsons, Tekken, e mais uma renca de jogos, nem que custasse até o último centavo. Depois, Lucas conseguiu um emprego na corretora de seguros. Daí sim sua vida mudou. Salário de gente grande. Com uma poupança de 2 anos, conseguiu dar entrada num apartamento. Apartamento bacana, apesar da sala apertada, os dois quartos eram espaçosos, coisa rara naqueles dias. Sempre juntos, irmãos. Lucas era fã do Legião Urbana e do Titãs, e sempre que podia ia aos shows com Roberto. O irmão caçula só não ficava no apartamento quando ia para a casa de um amigo jogar RPG. Atividade que começou a absorver cada vez mais tempo do adolescente. Via sempre o irmão sair e voltar, são e salvo. Só que agora, nesta noite, à beira da praia, Lucas pressentia o pior. Sabia que o irmão não voltaria, seria trazido, trazido pelo mar. Lucas adentrou os portões da pousada. Ela era toda cercada por vegetação, com árvores altas e trepadeiras verdejantes, subindo os palanques de madeira que faziam o caminho até a recepção. A luz da lua cortava entre as árvores, projetando sombras cheias de movimento no gramado. O rapaz chegou até a recepção e não encontrou Franco. Já estava acostumado com a figura sorridente atrás do balcão, sempre pronto a prestar auxílio ou fornecer informações aos turistas. Antes de chegar na escadaria de madeira, ouviu um barulho repetitivo no salão onde serviam as refeições feitas na pousada. Curioso, Lucas foi até o salão de chão de madeira. Franco, sem camisa e de bermudas jeans surradas, estava ajoelhado junto a uma peça retangular de madeira cheia de hastes redondas, formando um tipo de estrado no meio. Estava lixando as ripas com vigor e habilidade. Lucas ficou recostado no batente, observando o serviço por um instante. Nem tinha completado 1 minuto que estava ali. Silvia, a esposa de Franco, entrou no salão por uma outra porta, essa atrás do marido, trazendo mais uma peça igual à que o homem lixava. Ao ver Lucas parado na porta, a mulher tomou um susto e largou a peça de madeira. Desculpe-me, não queria assustá-la, escusou-se. Imagine, é que estava escuro, não vi você aí. Franco parou com a lixa, levantou-se e bateu o pó de madeira. Vendo as duas peças lado a lado, mais a barriga saliente da mulher, Lucas juntou dois com dois. Estavam reformando um bercinho. Nada do teu irmão? Perguntou o dono da pousada, andando em sua direção. Nada. Parei para te perguntar se ele já tinha chegado. É melhor você ir ver no quarto dele. Acho que não, porque normalmente eu escuto quando alguém entra, mas já faz bem uma meia hora que estou lixando essa merda. Silvia deu um tapa estralado no braço do marido. Não fala assim, Franco. Dá trabalho, mas o berço vai ficar uma lindeza. O jovem deixou o casal conversando sobre a reforma do móvel e subiu devagar a escada de madeira. Passou direto pela porta de seu quarto e entrou no quarto do irmão. A cama estava feita e tudo no lugar, menos seu irmão. Abriu as portas duplas que davam para a sacada de frente para o mar. Mais uma vez, o som da arrebentação chegou forte nos seus ouvidos, misturado à música eletrônica que varava as portas da danceteria a poucos metros da pousada. Lucas sentou-se numa poltrona de sisal e baixou a cabeça, começando a soluçar e prantear. Sentia-se só. Tum, tum, tum. Um estrondo na porta. O barulho do mar. As ondas estourando na areia. Lucas pulou da cama. Rosana se remexeu e abriu os olhos assustada. Tum, tum, tum. Batidas na porta. Ai, Lucas, gemeu a namorada, agarrando o braço do amado. Lucas levantou-se e colocou o bermudão. Foi cambaleando para a porta. Ouvia vozes. Franco e mais uma pessoa ao menos. Antes de abrir, deu tempo de olhar o relógio. 4:30. Girou a maçaneta. Um mau pressentimento. Só podia ser má notícia. Quando a porta foi aberta, Lucas encontrou o rosto sonolento e frio do dono da pousada e o do bombeiro ruivo com quem trocara uma dúzia de palavras ao anoitecer. Leu o nome dele serigrafado numa camiseta vermelha: Soldado Braga. Encontraram o Roberto? Franco nada falou. Preciso que o senhor me acompanhe. Acho que encontramos seu irmão. Ele está vivo? Franco baixou a cabeça. O soldado Braga inventou um sorriso amarelo. É melhor o senhor vir até o pronto-socorro. Encontramos um rapaz no mar, mas sem identificação alguma. Não insistiu na pergunta fatídica, mas a esquiva visível do guarda-vidas gelou seu sangue. Não processou mais nada dali para frente. Sentia-se uma marionete do destino, um fantasma perseguindo um ruivo de camiseta vermelha e o dono da pousada. Por que Franco entrou na viatura do corpo de bombeiros? Lucas não estava em condições de argumentar nem raciocinar. Só aquele barulho maldito infernizava seus pensamentos. O som da arrebentação. Virou para o lado. Não tinha visto ela entrando. Ela agora acariciava seus cabelos. Você tem de ser forte. A voz da mulher parecia vir de outra dimensão, não daquele meio metro ao lado. Parecia uma voz assombrada, longínqua. Em sua cabeça, nem um minuto se passou desde que cruzara a porta do seu quarto na pousada até que cruzasse as portas duplas da entrada do pronto-socorro. Mas, de fato, tinham praticamente viajado. Deixaram Ubatuba, rumando a Caraguá e indo parar em São Vicente. O bombeiro não tinha mentido. O resgatado das águas estava ali. As pessoas cochichavam e desviam os olhos dos seus. Lucas foi sendo levado por um corredor. Aquelas luzes frias do teto irritavam seus olhos. Estava tonto. Onde estava Roberto? O irmão tinha escapado do Banana Boat? No máximo, sofria com a desidratação. Um rapaz tomando soro. Não era seu irmão. Não aquele ali. Uma moça com a perna engessada. Acidente de moto. Dois policiais militares segurando um homem na maca. Ele se debatia como louco, tomado por drogas. Lucas viu esse homem algemado. Um policial rodoviário de olhos verdes empurrando uma cadeira de rodas. Na cadeira, um velhinho cadavérico. Parecia morto. O policial rodoviário era o mesmo que lhe tinha aplicado a multa. Foi levado para outro corredor, mais duas portas. Uma sala com azulejos, do chão ao teto. Olhou para trás. Estava sozinho. Rosana sumira e o bom Franco também. O guarda-vidas ruivo falava com um funcionário do PS. O funcionário olhou para Lucas. Você é o irmão? Lucas aqueceu. Vem. Seguiu o senhor. Passou por uma porta, uma sala escura. Houve um clique. As luzes piscaram várias vezes antes de se firmarem. E antes que os flashes parassem, Lucas teve a exata ideia de onde estava e foi tomado por uma tontura. Os segundos rápidos até a luz firmar fizeram tudo girar ao seu redor. A mão firme do guarda-vidas sustentou seu corpo. Lucas relembrou o dia em que colocou um band-aid sozinho no joelho do irmão, que tinha caído de um balanço no orfanato. Lembrou-se do sorriso banguela de Roberto aos 6 anos de idade. Lembrou-se do rosto do irmão contrariado no dia anterior por conta de Rosana. Lucas sentiu o estômago comprimir e doer. Salivou. Os olhos passaram pelas inúmeras portas metálicas. Era um necrotério. Sobre uma maca, um corpo sem vida coberto por um lençol branco. O funcionário do PS, talvez um legista, parado ao lado do corpo. Lucas já não tinha forças. Antes que o lençol fosse levantado, viu o rosto morto do irmão. Apertou os olhos com lágrimas começando a brotar. Mais memórias vieram em torvelinho. Os dois correndo na praia com 6, 7 anos, no máximo. Roberto rindo quando Lucas tomou bomba na terceira série. Roberto com aquele chapéuzinho ridículo de aniversário com o snaf estampado na testa. Um bolo dos Thundercats. Roberto chorando com o braço enfaixado. Sorrindo, erguendo a medalha de melhor goleiro do campeonato. Os dois se esbofeteando e o pai entrando no meio. Roberto. A nova foto para o álbum da memória. Roberto morto na maca de um pronto-socorro em São Vicente. Vem, falou o senhor. Lucas andou até a maca. Respirou fundo. O lençol descobriu o rosto do irmão. Lucas respirou mais fundo ainda. O rosto. Não. Engasgou-se com a emoção do momento. Cambaleou de volta à porta e foi mais uma vez amparado pela experiência do soldado Braga. Não é meu irmão. O legista coçou a cabeça e recobriu o cadáver. Lucas respirou fundo e saiu andando rápido pelos corredores. Não se sentia bem. Logo chegou ao salão de entrada do PS, reencontrando-se com Rosana, com o dono da pousada e respirando um tanto de ar um pouco mais fresco. A namorada correu para os braços do namorado e apertou-o com força. Não era meu irmão, murmurou Lucas. Rosana afastou o rosto e olhou para os olhos dele. Não era? Não. Isso é bom, por que você está com essa cara? Encontraram um rapaz que não é meu irmão. Ainda não encontraram meu irmão. Ele está sozinho no mar. Ele não está no mar, Lucas. Volta para a pousada e dorme, rapaz. Amanhã cedo ele deve chegar, então você dá uma coça nele, aconselhou Franco. O guarda-vidas juntou-se ao grupo e convidou-os a voltar para a pousada. Alarme falso. Já dentro da viatura, Lucas pareceu sair do transe. As buscas continuam? Sim, a costeira varou a madrugada e vai até o raiar do sol. Depois entra outro turno. As lanchas não vão parar até encontrar o sexto passageiro do Banana Boat, que não é seu irmão. Se Deus quiser, torceu Rosana. Eu quero ir com a lancha, você me coloca nela? Braga olhou para Lucas pelo retrovisor. Isso não é comum. E tem outra: nem temos certeza de que seja seu irmão que esteja no mar, nem temos certeza de que haja um sexto passageiro. Até agora, o dono do jet ski não conseguiu confirmar. Devia estar bêbado, o vagabundo. Lucas ficou calado. Braga percebeu a tristeza do rapaz, ainda olhando para ele pelo retrovisor. Vamos ver. Se seu irmão não aparecer até o meio-dia, voltando de uma gandaia, eu falo com o capitão da guarda costeira. Ele é meu chegado. Alô, Leninha? Aqui é a Rosana. Ainda estou na praia, menina. Você não sabe o que aconteceu. O irmão do Lucas desapareceu, começou a mulher em voz baixa e tom pesaroso. Foi no sábado de tarde. Nada no sábado e nada ontem. Alô, Leninha? Aqui é a Rosana. Ainda estou na praia, menina. Você não sabe o que aconteceu. O irmão do Lucas desapareceu, começou a mulher em voz baixa e tom pesaroso. Foi no sábado de tarde. Nada no sábado e nada ontem. Seguiu-se um silêncio ao telefone. Rosana passava protetor solar nas coxas e olhava eventualmente para fora. Da cama podia ver Lucas na varanda, sentado numa cadeira de sisal e fumando o quarto cigarro da manhã. Nunca tinha visto o namorado colocar mais que um cigarro na boca no mesmo dia. Então, menina, o Lucas está arrasado, está uma pilha, está até fumando. Mais silêncio. Foi uma história doida. Quando eu subir, eu te conto. Eu queria que você avisasse o Haroldo. Fala que eu volto amanhã sem falta. O Lucas é que vai ser difícil. Nova pausa. Eu não sei de nada. Vira essa boca para lá. Estamos esperando as buscas da guarda costeira. Lucas, do lado de fora, abstraído, sequer notara que Rosana estava ao telefone. Seus olhos varriam teimosos o horizonte de água à sua frente e seus nervos teimavam em não se acostumar com o barulho da arrebentação. Talvez fosse melhor trocar de pousada, ir para mais longe do mar enquanto durasse a procura. Lucas buscou um assento na ponta. O marinheiro lhe deu um binóculo preto e pesado de lentes grossas. Era terça-feira. Seu irmão estava desaparecido há mais de 72 horas. O soldado Braga tinha explicado que buscariam por uma semana, caso houvesse alguma chance de encontrar o desaparecido com vida. A partir do sétimo dia no mar, contando apenas com um colete salva-vidas, a chance de encontrar qualquer náufrago com vida era praticamente zero. O rapaz percebeu implícito nesse comunicado que as chances de seu irmão durariam até o meio-dia do próximo sábado e que, passado desse ponto, o Estado cessaria sua responsabilidade. A lancha arrancou com velocidade. Lucas, surpreso, agarrou-se firme a um gradil que ia em volta do barco. Cruzaram quase em total silêncio as águas por cerca de 20 minutos. Lucas colocava o binóculo sobre os olhos e buscava na água algum indício de vida, algum corpo inerte, alguma pista de Roberto. Navegaram por 3 horas ininterruptas. Lucas reparava quando chegavam pelo rádio mensagens de outras patrulhas náuticas que singravam a região. Percebeu também que a costeira fazia contato constante com 2 helicópteros e um avião. Um aparato imenso em busca de uma única vida ou um único corpo. Para piorar, toda a troca de informações só aumentava a agonia, pois eram estéreis e vazias de esperança.